Barro Meio, essa é Juliette Serra, chame o centro Recife. Frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 295, 2545, alternado, Papa Rumi, que sem Juliette Serra. Muito obrigado, Salvador. Até o nosso retorno. Gente, mantenha a posição e aguarde. Ali mantendo 0 com 0095. Eco Delta Fox tem livre decolagem da 7. O vento não é 0 graus com 7 não. Caiu o 59 no solo, out. 38 livre direito no 2 ano decimal 9. 2 ano 9, 7, 3, 2, 9. Solo C3, 259, livro no bordo. 359, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, dentro da Juliette, reporte. 359. Ona 095 tem livre decolagem da Ona 0, vento 170 graus com 7 nós. Livre decolagem Ona 0, gol Ona 095. Ou farol da barra. Como é que dá o farol da barra, de outra volta? Solo 3859. 3859, prossiga. Ok, Juliette, portão 4. Controle, bom dia, gol 1095. Gol 1095, contato errado na decolagem. Suba para nível de voo 360. Autorizado direto, elenco. Direita, elefa 360, voo 1095. Azul 4981, desça para 2007. 2000, Controle aqui do AltaFox. Controle aqui do AltaFox. Diga aqui do AltaFox. Morro no mil. Confirme. Autoriza direto morro, 1 no mil. Autorizado direto destino, mantendo o nome 10, eu posso ir 30 milhas afastado de Salvador. 30 milhas. 1995, está autorizado, vai direto para Tozópolis. Pro de Tozópolis, 1995. Azul 4981 no chama centro Recife, 3, azul 4981 no chama torre, no noite, decimal 95. 1295, torre Salvador, azul 4981. Salvador, muito bom dia, de azul 4981, no localizador, 7 milhas, está visual com o campo. 4981, tem livre pouso, sistema 0, vento 950 graus, com 79. Livre pouso, azul 4981. Até a próxima era da pista 0 via Pátio Índia 1895 1020 TAN 3179, bom voo. Salvador, bom dia, CNH63, Uno, informação Índia. CNH3, Uno, autorizada a chegada a bom, e desça para 4, meu pé, CNH1020. Passa meu pé, 1020, CNH3, Uno. 4981 no solo, os 47, livre direito no 219. Azul 4981, portão 2, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, portão 2, 4981. Canal centro, vou lá 05. Reserva 5, chame o centro Recife, frequência no 2, decimal 8, alterna 1 no 2000, decimal 0. Recife, agora 282, 260, obrigado, bom dia, 1905. Patão, Eco Delta Fox. É o Delta Fox, está a 27 milhas sul-oeste do El Salvador, Sergipe, radar encerrado, está autorizado a frequência para a coordenação local. Autorizado até o ponto de espera da pista 1-0 via Pátio Índia, estou 1895, ajustado 1020. Bom, observe apenas o Embraer da Azul parqueando portão 2. Vamos chegar o equipamento aqui, obrigado. Nada. Azul 4981, no solo. Disposição. Obrigado. Alô, Salvador, bom dia. O Xené 63, dona 2, quem tem informação? Juliette, apresentação de tal, para Recife. Estamos 03. 63, dona 2. Luca, transição Arua, guarde 4. Arua, vale da costa, 63, dona 2, obrigado. Trabalhando com a mão só. Eu desconheço o 4981 nessa informação, mas eu vou pedir para a Infraero falar com ele. Pode voar na próxima, 3179, tá autorizado, Leda. Leda, obrigado. Pode ir algum 2196? Só Bahia, ao 2196. Afirmo, saída prevista para Porto Seguro? Da Leda P10. Obrigado. Azul 4981 na escuta? Sim. Agora em contato com o fiscal do pátio, ele solicitou que o senhor seguisse o balizamento manual. Ok. 2 graus com 89. Aí ele cola, não, não, certo. Azul 2796, 7 milhas para Conde, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo no 90, chame o controle Aracaju, frequência no 20.3. Conseguir manter o 90, Aracaju, 20.3, muito obrigado, bom dia, bom trabalho, Azul 2796. Azul 2780, autorizado a chegada a mar e desça para nível de voo 050, quer negar no 020. 050 no cotidiano, está presente, senhora. Ideal 2780. 050 no ponto ideal, senhora Marinha. O procedimento é LSX-Way, reporte estabilizado no localizador. Sim, 2','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2780 abandonando 190 para 1050. Pego 2780. Olhe, passarei 2223, bom dia. Paredo 2223, contato radar na decolagem, suba para nível de voo no 80 via Arbor. 80 via 2223. Antra em zona 79, semicentro Recife, frequência no 25.1, alterno no 33.95. 25.1, 33.95, obrigado, Felipe. Salvador, ao passar 2223, alguma possibilidade de voar a Elefa, senhorita? Oi, Elefa, 2223. Obrigado. É 3 do nono, desça para 2 mil pés. 2 mil pés, 63 do nono. Puxando 6312 para Recife, pronto, cópia. 6312, pronto, você. Autorizaram Sierra Bravo Romeo Foxtrot conforme rota, plano de voo, nível 350. Decola, pistão no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída Pulca, transição Caju. Transponder 5472, controle 1208. Oxalé 63, 12. Autorizado, Recife 350, conforme rota do plano de voo, perfil 197. Decola, 10, primeira curva à esquerda, Pulca, Caju. 5472, transponder 208, controle Oxalé 63, 12. Correto, cotejamento, chama pronto, push, na posição 03. Chama pronto, push, 03, obrigado. Localizador, Xenia 63 do nono. 63 do nono, chame a torre, número 8, decimal 9 e 5. 295, muito obrigado. Torre Salvador, bom dia, Xenia 63 do nono, está no ILS da 1-0. Xenia 63 do nono, bom dia, reparte externo. Nível 045, visual e decola da pista no 7 e o pátio. Salvador, TAM 3304, portão 7 para autorização Brasília. Nono, livre pouso na 1-0, ventando 70 graus com 9 nós, altímetro no 020. 020, tá livre pouso na 1-0, Xenia 63 no 9. Estabilizado no localizador. S2000, autorizado final do X-Ray, informa no localizador o 27800. Capitão Romeo Mike, Eco Juliette, autorizado Serra, November Juliette Delta. Conforme rota, plano de voo nível 045, inicialmente manterá 1.000 pés restrito após a Ascend em coordenação com o controle. 120 decimal 8. Cabeceira 35, proa norte, transponda 0145, controle no 208 novamente. Foi uma questão somente o nível, inicialmente 1.000 pés, 1.000. Afirmo. Cotejamento correto, confirma somente POB. 03. Para acionamento, chama a torre em 1895, bom. Paulo 63, autorizado por chama ataque, fechando 63 e 12. Ou 2196, pronto, corre, ponto seguro? Sempre pronto, 2196. Autorizado Serra Bravo, Papa Serra, conforme rota, plano de voo nível 360. Decola, pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída da El, Leda e Deve. Onde interceptando pelo WISC 50, conforme rota, plano de voo. Transporte 5474, controle 120.8, gol 2196. Autorizado 360 pela Polícia 0, decola da 1-0, curva direita na subida da El, Leda, Bideves, 474, responder, 120.8, gol 2196. Correto, cotejamento, chama pronto, puxa, posição 06, bate 1. Aí chama puxa, 06, gol 2196. 7304, pronto, qual vai para o Brasil? Jean 3304, na escuta? Na escuta, prossega. Jean 3304, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 340. Decola, pista 10, primeira curva à direita, perfil de saída, Arbor Elefa. Onde percepta para Zulu 17, após segue conforme rota. Transponder 5467, controle no 208. Não. 340 Brasília, Arbor Elefa, Perzulu 17, decola da 10, curva direita, 5467, transponder 208, controle TAN 3304. Correto, cotejamento, chama pronto, puxa, posição 07. Chama, não, obrigado. Salvador, bom dia, Xené 63, o nono, Lebron, Xené 63, o nono, autorizado táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, 63, o nono. Salvador, é o passageiro 2223. Apenas o POB novamente, 1-2-4, autorizado táxi, direita Indy pontos para a pista 1-0, chama a torre em 1-1-8-95, o QNH 1-0-2-0. Somente POB novamente, né? Ah, ficou muito melhor. Azul 2590, assina identificação, vou na proa de Mari para a chegada Mari, QNH 0020, reporte para a descida. Proa de Mari, 0020, já me dá o descido 2590. Azul 2590, desce até nível de voo 050, QNH 0020. 050. Informação Juliet, ponte 9 para Guarulhos. Juliet, confere, da 3663, autorizar Serra Bravo, Golf Romeo, conforme rota, plano de voo nível 340, decola 10, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda Motiva, onde intercepta para Zulu 10, Taubaté, conforme rota. Transponda 5477, o controle no 208. autorizado, Guarulhos, nível 340, decola da 10, com curva pela direita, Dael, Leda, Montiva, Upper Zulu 10, até Taubaté. Transponder 5477, controle 120, decimal 8, tan 3663. Correto, cotejamento, chama ponto com exposição 09, tan 3663. Sente. Salvador, tan 3859, Costa Verde. Pronto, cobra pelo 3859 para Curitiba? Yes. Tan 3259, autorizado Serra Bravo, Charlie Tanco, conforme rota, plano de voo, nível 340. Decola no zero, primeira curva à direita, deixou de saída, Arbor Eleva. Onde intercepta 3121, segue conforme rota. Transponder 5503, controle no 20 decimal 8. Entregando. Azul 2590, desça até nível de voo 1900, é o número 4 na aproximação. 1-0-0, antena, 2-5-9-0, que reduz? Correto, cotejamento, tinha pronto, pois, posição 04, 438-59. Velocidade até mais próxima de TAP. Mantenha. Azul 2-5-9-0, a descida mantenha 2-2-0-9, número 4. 2-2-0-9, número 4, 3-2-9. Voo 1160, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Passou externo 2780. 2780, livre pouso 1-0, ventando 3-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0, 2-0. 2-0, pouso 1-0 para o azul 2780. Frequência no 28 decimal 8, alterno 26 decimal 0. Matilha 288, 260, obrigado. 22223. O 630 foi Dona. Dona, 630. Juliette, deve decolar da 17, vento da 35, vento 140 graus, com 8 nós. 6312, ali, mantenha 10. Azul 2780, solo 12, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 129, graças. T3, 3663, agora só um minuto para puxar na posição 09. Aguarda. Salvador, 3859, já 3859, mantenha a posição no 04, pode ser autorizado. Aeronave já termina de push para ataque. Fique aguardando, senhor. 2780, informar o solo que ele livrou. Mas 1-2780, autorizado ataque via Alfa, Kilo, parte 3, atento ao sinalizador, posição prevista, 3 ao meu. Alfa, Kilo, parte 3, para 3 ao meu. 2196, pushback, acionamento no main. Sétimo 2196, até posição, agora para push, aeronave já termina de push para ataque, no mesmo setor. Sim, até posição 2196. Para táxi 3304145 a bordo. Jet, mantenha condições visuais, sube e mantenha nível de voo 045. É, quando possível, informe seu estimado de pouso. 045, Jet, estimado de pouso, vai ser 1230. 1230 copiado, mas é com o Jet, reporte para descida. Jet, reportará. Controle 1630, desce até. Quando é 630, desça até 3.000 pés, QNH 1020. Reporte estabilizado no localizador. 3.000, 1.020, reporte elevado. Eu arrumei o mic aqui de leste, reporte 4.0 milhas afastado de Salvador. Sim, reporta na 40 milhas afastado de Salvador. Azul 2590, desce e mantém nível de voo 050. QNH permanece no 020. 050-2590. Voo 2196, coordena com a equipe de sola. Posso passar em do Airbus 320 da companhia Tancal, autorizado push, chama ataque. Posso passar em do Airbus, autorizado push, 2196. Reporte estabilizado no localizador. Segue tráfego, desce 2000, reportando em launch 630. 3-1-2, decolado 1-1-5, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, bom trabalho. 9-0, para interceptar o localizador, curva direita para o 045, reporte estabilizado. Direita 045, reportará estabilizado 2590. Salvador, Bosch, Xenéia 3-1-2, decolado. Xenéia 3-1-2, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, autorizado direto Jamo. Direto Jama 3-1-0, minha 3-1-2. Sou 1-1-1-6-0, estabilizada aqui. Sou 1-1-1-6-0, complexo de estimação, chama a torre 1-1-8-95. Obrigada, Bosch. 2-5-9, com a equipe de sola. Pode passar em 2-3-2-0 da companhia Tana Calda, autorizado por hoje, chama a táxi. Ativo autorizado no 4, guardando a passagem do 329 Central, 1030. 359 está totalmente pronto para puxa, né? 04. Puxa, totalmente. Quase mantém o pote, espera. Já chegou 1 hora 10 milhas. Vai segui-lo como número 2, desça para 2.000 pés, autorizado a final do protegimento elétrico X3. Reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2.000 pés, 2020, repetirá no localizador 2590, como número 2. Externo, gol 1-1-6-0. Livre pouso 1-1-0, vento 1-1-6-0 graus com 7 nós, altímetro 1-0-2-0. Pouso com B20, poderia confirmar o vento? 1-1-6-0 graus com 7 nós. Obrigado. 3 para o táxi, 1-4-0 a bordo, autonomia de 4 horas 5 minutos, alternado com 15. Sente o aeronave da Gol. 13063, inicialmente autorizado o táxi até outra vez a posição 07, onde manter a posição. Até outra vez, 13063. Janela 312, Centro Recife, autoriza nível final 290, sub manter nível de voo 290. 6312 ou 290, máximo quanto é? 6312, suba até nível de voo 290. Gente, ao 290, tô questionando se não vai ser liberado 350, hein? O Xanem 312, o Centro Recife, autorizou o seu nível final 290. Tá, ok, depois eu questiono a frente, então, obrigado. Xanem 312, veio Romeu Fox 098. Romeu Fox 098. Bono 630, chame a torre no noite, decimal 95. 95, 630. Pegar o meu da moto. Graças. Salvador, Bono 630, LVS. Bono 630, reparte externo. Táxi 3059 do céu, treino Guarulhos, autonomia 4 horas e 34, 166 a bordo. Autorizado táxi à direita, Índia, ponto espera visto no 0, torre, 1118, decimal 95, QNH, 1020. Índia, 35020, decimal 4. 2196, segue o táxi da TAN até o ponto espera da pista no 0, via Índia, torre, 1118, decimal 95, QNH, 1020. 1020, 1025, como número 23 da TAM, voo 2196. Fala, Salvador. 1160, autorizado táxi Alfa, repassante da Juliette. Alfa, repassante da Juliette. 7304. Mike, Eco, Juliette, desça para... tráfego, regra de voo visual, seu tráfego informado no setor, frequência livre para coordenação com os tráfegos. Bota plano de voo, nível 360, decola pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída da El, Leda, Mótima, onde se acepta pelo 1-0, sai conforme rota, plano de voo. Transponder 5522, controle no 208, Xanem 63 do número. Gente, o Xanem 63 do número está autorizado Serra Bravo, Golfo Romeu, conforme a rota plano de voo pelo nível 360. Cola no 0 pela direita da Eulê da Mostra e a pelo 10. Transponder 5522, 208, posição 1, Xanem 63 do número. Procedimento correto, chama pronto, push, posição 01. Posição pronto, obrigado. Azul 4299 pronto, cópia Campinas. Cópia, sim. Autorizado Serra Bravo, Quilo Papá, conforme rota, plano de voo, nível 320. Decola no zero, primeira curva direita, perfil de saída da El, Leda, Mótiva. Transponde 5446, controle no 208. Azul 4299. 299, está autorizado Campinas, 320, rota conforme o plano. Decolando a 10, com curva à direita na Del, Leda, Mótiva, 5446, transponde 208, controle. Correto, cotejamento, chama pronto, push, posição 02, azul 4299. Decimal 95. Chama na torre 1895, azul 3590. Bom, autoriza o TAN 3304, voa direto ao Arbor. Tá pronto. Ali mantém 1-0. Ali mantém. Torra Azul 2590. Azul 2590, reparte externo. Pode lá. 2196, pronto, atmosfera da 1-0. Gente, frente, quanto tempo pode esperar? 119.6. Plano 630, solo 23, livre à direita, solo 13, um decimal 9. 19.6, 130. Plano 160, segue para ingresso no patinho 9 Juliette, atenção à aeronave da TAM. Após a mesma livrar a LC Juliette, ingresso à posição 08. Livre decolar da 1-0, vento 1-7-0 graus, com 8 nós. Livre decolar de 3-2. E Alfa, Juliette, partir 1 na posição 06. Alfa, Juliette, deixa agora de pista livre. Sente. P590, livre pouso na 1-0, vento 1-7-0 graus com 8 nós, altímetro no 020. Pouso autorizado, 2590. 59, decolado aos 24, controle 120 decimal 8, bom voo. Obrigado. Sônia 3859. Sônia 3859, estado radar na decolagem. Suba e mantém o nível de voo 340. Via saída Argo. 340, Argo. Controle, Eco Delta Fox, prossiga para o controle. Atenta só a lateral de Vera Cruz, voando Paris, na sua esquerda. Pede Papatango, Eco Delta Fox, mantenha-se em reto de voo visual, 500 pés, ajuste no dimetro 10020, informe passando através de Paris. Tomara Paris. O Eco Delta Fox, confirma procedência e equipe de equipamento. E a 90 é para Papapá. Alfa 3-1. Quem é que está? Autoriza voar direto ao rotatório, senhor? Autorizado. Certo. Solo 27, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Livre à direita, 219. Solo azul 2590, livrou na Delta. Aquilo, pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista. 4 Lima. Alfa, aquilo, pátio 3, 4 Lima. 10-0. Após início, autorizado ali, manteu no 0, 3, 6, 6, 3. 96, decolada aos 28, controle 120, décima 8, bom voo. 1208, gol 296. Controle Salvador, gol 2196. Voo 2196, contato radar na decolagem, manter o nível de voo 360 via saída da EL. Sobe via da EL, subindo para 360, gol 2196. Controle 3859. 3859. Prossiga. Pode voar, leva. Pode ter um perfil da saída, o TAN 3859. Foi Argo. O TAN 3859. Ok, manterá o perfil. Visual com o Delta Fox, certo, Delta Fox? Eco Delta Fox, chame agora o Salvador na frequência 118.195 e solicite instruções de pouso. Certo, 118.5. Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, segue para 17. Afirma, senhor. Ingresso nacional da 17, partida de 3 milhas. Passará. 3663, vive decolar da 10, vento 170 graus com 8 nós. Delta. TAN 3304, chama agora o centro Recife na frequência 128.8, alterno 26.0. 288-260, TAN 3304. 3663, decolado aos 30, controle 120.8, bom voo. 308, TAN 3663. Controle Salvador, TAN 3663. Vai passar mil pés, eu estou na saída da EL, subindo para o nível de voo 340. TAN 3663, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 340 via saída da EL. Sobe para o nível de voo 340 via saída da EL. Ao passar 2000, autoriza a EL? Autorizado o ADAEL, TAN 3663. Número 7, baixou e travou. Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, livre pouso número 7, vento no 70 graus com 7 nós, altímetro no 020. Livre pouso no 7, Eco Delta Fox. 1621, aciona educação via chegada a ponte, desce e mantenha 4 mil pés. Ajuste a última, entrou no 020. Via chegada a ponte, descendo a pé. São 3859, estamos agora centro Recife, na frequência 128.8, alterno, linha decimal 0. 288, segunda. 1260. 1260. Salvador, autoriza a prodileta da 3663. Não está autorizado. Mantenha a proa de Idael. Estou no segundo tráfego nessa mesma saída. Afirmativo. Na 3663, mantém na roda. Gol 2196, chama agora centro Recife, na frequência 125, décima 1, alterno 133, décima 9. 125, 133, 2196.